Responda 5160, controle 130, destino 8. Autorizado 360 para Guarulhos, conta com a fome. Saída São Rolo, transição motiva. Responda 5160, controle 1208. Com 1160, responda, chama o dano que estiver com o ferimento, Uxa 6251. Semana próxima. Que 3 0 mantendo o perfil, voo 9 6. Divisor aqui, o OCM, Alfa Vitor Uniforme, nas imediações da ponte 8. Podemos prosseguir o reboque até a posição 3? Passagem para a posição 06, Alfa Vitor Uniforme. Positivo, até a 06, então aguardaremos a 06, obrigado. Voo 229, para a ponte 4. Aguarde a produção de futebol. Alô, falou do gol Vitor Bravo Kilo, alegado reboque, grato, bom dia. Sim, boa descanso. Alô, 29 autorizado, futebol sem contato. Autorizado de Maratá, 229. Posição 1, eu confirmo o destino. Voo no 961 no chão do centro Recife, frequência no 2835, contorno no 238. 2835, 238, é um bom dia. Salvador, Oceana 62, Mono, bom dia. Oceana 62, Mono, você é o feedback ponto medo. 62, 5, Mono, sem estacionamento, é um ponto push. É um push, 62, 5, Mono. Alfa, informe grave, está autorizado, né? Está adicionando até a posição 01. Ok, indicado, tirado. O Salvador aqui, o Alfa Vitor Uniforme, já estacionado na ponte 3. Obrigado. Gente, vou descansar, Alfa Vitor Uniforme. Obrigado, vou tchau também. Zona 29 da Cosa 40, chama controle 130 decimal 8. 308, bom dia, vamos 229. Rota 9, puxa para estacionamento, Rota 2. Rota 3, Rota 9, aguarde. Zero menos. 62 Salvador, X-Ray Charlie, confirmado o término do desvio do motor. Bom dia, obrigado. Gente. Autorizado o táxi até a ponte 010, quando lá, reponta a ponte. Pode existir 018. Táxi autorizado até a ponte 010, reponta a ponte 013, reponta a ponte. A Lima tem que abrir no zero. A Lima tem no zero, bora 349. Autorizado a colagem, piscina 0, vento 90 graus, 07 nós. Autorizado em aéreo, colagem, piscina 0, bola 3, 4 nós. Bom, até 4953, um controle 1208. 1208, bom dia, obrigado. Ali 5 ondas, chama centro Recife, 2835, alternativa 2308. 2835, 2308. 9, chama o centro Recife, 2835, alterna 238. 2835, 238. Zona 71, bom dia. Charlie 271, pegado Guarulhos, você é conforme rota, nível 320, saída São Paulo, transição norte, já curva direita, faz a colagem. Transfundo 520, passe, controle 1208. Autorizado nível 320 para Guarulhos, decolando a 0, salvo 1, transição morte lá, curva direita após a colagem. 5204 aciona e 1208 ao controle, até 3171. 3171, você tivesse correto, quando tu estivesse no meio. Conforme rota, nível 160, saída, Momos Atape, curva esquerda, faz a colagem. 5201 na transição, 1208 com controle. Tchau, Santos Puxi, passarei 2221. show pushback summit. Autorizado, reporte lançado, 3171 da TAM. 3171, prossegue. 71, posso ficar no zero, porta pronto, ajuste no zero. Boa noite. Autorizado, chegou um táxi, só saiu dos dois, três anos.